semana, maluco, já foram três pro saco. Três patifes, um polícia, puta que pariu, foi mó barato. Eu com um revólver na mão, me transformava no cão, no maioral da quebrada, no mais temido no comentário da rapa. Mas aí eu não tava pampa, minha cara era levantar mais e mais o meu nome na banca. Foda-se como, foda-se quando, achava mó barato ouvir o comentário dos manos que o cara era o cara, o maluco é bandido. Aí me dá prazer saber o quanto eu sou temido. Um baseado, uma carreira, vários mesclados, qualquer vacila era motivo pra me te mandar pro saco. Mas é bom saber que fui foda, com muito sangue e choro eu consegui levantar minha glória. O meu começo foi sangrento, meu final doloroso. Aí parceiro, eu era bem cabuloso, só tem alguns minutos, louco, alguns segundos. Eis aqui mais um defunto, dando adeus a esse mundo. Só tem alguns minutos, alguns segundos, crônicas, crônicas de um homicida. Vida de ladrão, com certeza meu irmão, amanhã, amanhã, dentro de um caixão. Só tem alguns minutos, parceiro, só tem alguns segundos para levantar o meu canhão, derrubar mais um chão. Favelas, eu frequentava várias, norte, sul, leste, oeste, as piores bocadas. Me tirar quem era louco? Não, não, não, ninguém tentava. Muita gente me amava ou pelo menos respeitava. Mas pra não dizer que ninguém tentou, um filho da puta se coçou. No final da história só pagou. Com vários sapecos no cano, ele nunca mais desacreditou. Esse foi pro saco, já era, demorou. Amigos na minha vida tive poucos, só tive dois. O meu pai na infância, meu cano depois. Pensei que eram meus amigos, eles só me foderam. Fazer o quê? Foram eles que escolheram. Só tem alguns minutos, alguns segundos. Eis aqui mais um defunto, dando adeus a esse mundo. Só tem alguns minutos, alguns segundos, crônicas, crônicas de um homicida. Vida de ladrão, com certeza meu irmão, amanhã, amanhã, dentro de um caixão. Só tem alguns minutos, parceiro, só tem alguns segundos para levantar o meu canhão, derrubar mais um chão. Pois eu sei que nunca fiz nada de bom para esse mundo. Talvez por ser muito duro, talvez por ser muito imundo, eu sei lá. Com várias lembranças cruéis e pesadas na minha memória, tipo os meus pais se separando, a minha revolta aumentando. Vai vendo, parceiro, derrubei vários por nada. Me lembro que passei a morar e frequentar a bocada. Eu sei que lá conheci o meu parceiro, uma automática que me rendeu muito sangue, muito dinheiro. Nunca gostei da fama de justiceiro, mas fiz jus por não admitir comédias convivendo no meu meio. Mas o meu final foi embaçado, emboscada na quebrada. E eu nem tava trepado, com vários nas costas, na traição, um na nuca de confirmação. Morro e poucos de mim lembrarão. Fazer o que, bandido? Diz! Essa é a vida do ladrão, né não? Essa é a vida do ladrão. Só tem alguns minutos, alguns segundos. Eis aqui mais um defunto, dando adeus a esse mundo. Só tem alguns minutos, alguns segundos, crônicas, crônicas de um homicida. Vida de ladrão, com certeza meu irmão, amanhã, amanhã, dentro de um caixão. Só tem alguns minutos, parceiro, só tem alguns segundos para levantar o meu canhão, derrubar mais um chão. Vida de ladrão, com certeza meu irmão, amanhã, amanhã, dentro de um caixão. Só tem alguns minutos, parceiro, só tem alguns segundos para levantar o meu canhão, derrubar mais um chão. Vida de ladrão, com certeza meu irmão, amanhã, amanhã, dentro de um caixão. Só tem alguns minutos, parceiro, só tem alguns segundos para levantar o meu canhão, derrubar mais um chão. Vida de ladrão, com certeza meu irmão, amanhã, amanhã, dentro de um caixão. Só tem alguns minutos, parceiro, só tem alguns segundos para levantar o meu canhão, derrubar mais um no chão.